povo quer renovar. E a renovação é Francisco Rossi com o Partido Comunitário Nacional. A 15 de novembro, eu deixo a Francisco Rossi, prefeito de São Paulo. Um homem capaz que muito vai lutar por você. Oi, gente. Meu nome é Francisco Rossi. Meu número 31. O partido é o Partido Comunitário Nacional e o meu vice é o engenheiro Rogério Monteiro. Hoje nós vamos falar sobre alimentação, coisa muito importante. Nós pretendemos investir na alimentação escolar. Quando o prefeito de Osasco, a merenda escolar de Osasco foi considerada a melhor do Brasil pela Campanha Nacional de Alimentação Escolar. Nós pretendemos que isto ocorra aqui em São Paulo, que as crianças possam se alimentar bem dentro das escolas, porque lamentavelmente a gente sabe que tem criança que vai para a escola não para estudar, mas para comer. Nada mais justo que a gente ofereça essa alimentação, inclusive, se possível, aos sábados e domingos, e também no período noturno. Nós pretendemos criar uma secretaria de abastecimento, agilizando as feiras livres, essa categoria maravilhosa, essa categoria extraordinária, de gente que levanta cedo, que madruga, trabalhando para alimentar a população de São Paulo, que é a categoria dos feirantes. Uma categoria assim tão esquecida e que nós pretendemos prestigiar. Essa secretaria coordenando todo o abastecimento aqui em São Paulo para que a população possa ter alimentação barata, acesso a essa alimentação a baixo custo. Gente amiga, isto é possível fazer. Isso não é promessa infundada, não. Isso não é promessa sem base. Isso é a certeza de que dias melhores poderão vir para São Paulo a partir da soma de esforços de gente que queira realmente trabalhar por nossa terra. Vamos nos dar as mãos e vamos construir uma cidade melhor. Eu vou repetir o meu nome, Francisco Rossi, número 31, o partido é o Partido Comunitário Nacional, o meu vice é o Rogério Monteiro, engenheiro. Os telefones para adesões, 881-8696, 210691. Venha, gente, nós precisamos de você. Com Deus venceremos. Faraburini Júnior. Senhoras e senhores, foi vereador, deputado estadual por 3 legislaturas consecutivas. E só não foi mais porque em 1964, o ato institucional número 1 cassou a voz desse parlamentar permanentemente jovem. É considerado um dos mais batalhadores de todos os parlamentares. Hoje é deputado federal, representante de São Paulo pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, à Câmara Federal dos Deputados. Parte integrante da gênese da Nova República. Com os senhores, esta voz que realmente marca do grande deputado Faraburini Júnior. Rádio ouvintes, venho ao microfone da emissora neste programa gratuito para falar a propósito a respeito da campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Deputado Faraburini Júnior, por que Jânio? Bem, é fácil, Abrão, que eu diga por que Jânio. Era vereador da cidade de São Paulo, 1953. Jovens que me ouvem, parem, por favor. Peguem os seus cadernos, os lápis ou as canetas, sentem-se para que eu conte um pouco da história. Era eu vereador na cidade de São Paulo, 1953. Jânio Quadros era deputado estadual. Naquele tempo, eu fui o vereador mais votado do Partido Republicano. E Jânio Quadros, deputado estadual, era então o deputado mais votado à Assembleia Legislativa do Estado no Partido Democrata Cristão. Deputado Faraburini, desse tempo veio a sua amizade com Jânio? Bem, ocorreu que Jânio Quadros e eu nos encontrávamos já aquele tempo, ocasionalmente, quer nos sindicatos, destacadamente nos sindicatos dos bancários. Jânio Quadros frequentava o sindicato dos bancários, frequentava o sindicato dos metalúrgicos, frequentava o sindicato dos sapateiros e dos vidreiros. E eu, vereador, caminhando pelos mesmos caminhos, no entanto, sem o conhecer. Conheci-o, portanto, na lista, na luta, como o melhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como sabem, jovens estudantes, como sabem, donas de casa, como sabem, naquele tempo, São Paulo também não contava com a sua autonomia política. São Paulo contava, naquele tempo, como hoje, um prefeito indicado pelo governador. O prefeito da época era Armando de Arruda Pereira, indicado pelo governador do estado, Lucas Nogueira Garcês. Nós, na Câmara dos Vereadores, Cid Franco, André Nunes Júnior, Cantilho Sampaio, eu e outros, formamos a comissão pela redemocratização paulistana. Getúlio era o presidente da República. E nesse concerto político de gigantes, nesse concerto político de homens da mais alta responsabilidade cívica, transformamos São Paulo em autônoma. E aí, sim, nascia Jânio Quadros. E nascia Jânio Quadros na crista de uma onda que, na verdade, empolgava as multidões. Nós preparávamos, naquele tempo, a marcha de 40 mil trabalhadores frente aos Campos Elíseos, na época. Era luta contra a carestia. Ao longo daquela luta, políticos da época, Jânio se encontrava conosco ali, na marcha contra a carestia. E do movimento popular vibrante, nascia Jânio Quadros, prefeito de São Paulo. Foi o melhor dos prefeitos que eu conheci. Eu faço parte dessa história e sei perfeitamente que foi o melhor prefeito dos que eu conheci. Conheci Faria Lima também. Faria Lima foi nos nossos ombros prefeito de São Paulo, nos ombros de Jânio Quadros, nos ombros de Parabolini Júnior, nos ombros de Arruda Castanho, nos ombros de Valério Júlio. Esses homens que, na verdade, idealistas, nunca fisiológicos, sempre idealistas, conquistávamos o poder. E ali se elegeu também Faria Lima, Jânio já caçado, Parabolini Júnior, que fala agora, também caçado. E Jânio Quadros caçado foi a maior injustiça que perpetraram como homem público. Foi um homem caçado e foi um homem punido e foi parar lá nos rincões de Mato Grosso. Foi lá num sol escaldante que sacrificaram o grande idealista Jânio Quadros, vítima dessa revolução. Então agora, jovens que me ouvem, vem aí Franco Montoro, vem Fernando Henrique Cardoso, vem o Almino Afonso, vem essa tropa do MDB para dizer que Jânio não participou da luta revolucionária anti-oligarquia. Foi o que mais patrocinou, foi o que mais se engajou nela, foi o que mais vibrou e sofreu por causa dela. Foi porque Jânio Quadros preparou um grande manifesto nesta nação e debraterou, e vergastou a oligarquia, e vergastou a Revolução de 64. Que aconteceu com Jânio Quadros? Ele foi confinado, um dos pouquíssimos brasileiros confinados era o Jânio Quadros, sofrido pela Revolução. Mas tudo isso, jovens que me ouvem, não tem a menor importância. Que é que tem importância, Abrão? Que é que tem importância? É que nós vamos devolver ao poder. E só estaremos felizes, brasileiros, quando devolvermos Jânio ao poder. Começaremos pela prefeitura de São Paulo novamente, como ocorreu em 53. E quem sabe, Abrão, veloemos de novo lá nos píncaros da glória para ostentar a grande brasilidade e para que possa, inclusive, ocupar o Planalto, não como sabujo, não como subalterno, não como alguém que se dê de troca, porque se quisesse fazer tudo isso, teria permanecido na presidência da República ao tempo em que em 7 meses foi presidente e valeu por 70 anos dessa República. 7 meses que correspondem, jovens, a 70 anos. Essa é a grande realidade. Deputado, o senhor acha que Jânio Quadros vai fazer uma boa administração em São Paulo? Mas isso é indubitável. Conhece a cidade de São Paulo como poucos. E agora também disse ao doutor Jânio Quadros o seguinte: o senhor doutor Jânio Quadros é um homem feliz. E é feliz porque vai empolgar a prefeitura de São Paulo exatamente na época da informática. Trará para a cidade de São Paulo a informática e, em função dela, promoverá a melhor administração. Para quê? Para que todos os paulistanos como eu, para que os nortistas, os nordestinos, aqueles dos rincões do Maceió, aqueles dos rincões de Pernambuco, que gostam de trabalho limpo, apreciarão assim o melhor trabalho que se fará nesta cidade. Companheiros jovens, avante para a vitória! Companheiros jovens, a revolução contra a oligarquia, que agora domina mesmo! Eu não exagerei, desculpem. A gente fica emocionado realmente vendo esse eterno jovem Farabulini Júnior. Ele dá uma emoção, tá cheio de gente vendo Farabulini falar. Eu disse que é testemunho. É o grande deputado Farabulini Júnior. Honra e glória do parlamento brasileiro. Sem nenhuma dúvida. Muito obrigado pela sua presença, eminente, ilustre e eterno jovem deputado Farabulini, o grande deputado Farabulini. Felicidade do trabalho, da saúde e educação. O Jânio vai voltar com a vassoura pra acabar com a corrupção. O povo vive na intranquilidade. Em São Paulo ninguém tem mais segurança. Com tantos marginais andando à solta, Jânio Quadros é a única esperança. Oi, meu bem, do meu voto é pra dar. Com meu voto, seu mano, eu garanto a demanda. Oi, meu bem, do meu voto é pra dar. Com meu voto, seu mano, eu garanto a demanda. Ademar, Ademar, Ademar, o meu voto que ele Brito vai receber. Pois eu sei que se dando o meu voto, amanhã o meu voto só pode render. Rende estrada, hospital, rende escola rural, seu voto em rende coisa a valer. Tem decena, tá bom, Ademar, o Brasil já cansou de esperar pra vencer. Fala, é Davi Leret, candidato a vice-prefeito de Ademar de Barros Filho. Eu sou médico do Sindicato dos Metalúrgicos. Fui caçado, perseguido pela ditadura militar que levou esse país à desgraça em que vivemos até agora. Fui obrigado a viver exilado fora da minha terra durante 10 anos. Enfim, sofri muito como muitos outros brasileiros que lutavam pelos direitos do trabalhador. E com a autoridade que isso me confere, eu posso lhes afirmar, Ademar de Barros Filho vai ganhar. E vai ganhar por quê? Primeiro, porque acabou a guerra suja das pesquisas falsas, compradas, onde cada um tinha a primazia desde que pagasse mais. Agora você está vendo a realidade. E você está vendo a candidatura de Ademar de Barros Filho crescer a cada dia que passa. Porque ela está na linha de Getúlio Vargas, na linha de Juscelino Kubitschek, na linha do seu próprio pai, Ademar de Barros, e de sua mãe, Dona Leonor, na linha de Brizola, na linha trabalhista, na linha socialista que nós queremos para um país justo, democrático, verdadeiro. E é por essa razão que nós estamos vendo chover de toda parte as adesões. Ermelino Matarazzo está com Ademar de Barros. Ibirapuera está com Ademar de Barros. Ipiranga está com Ademar de Barros. Itaim Paulista está com Ademar de Barros. São Miguel Paulista, maciço com Ademar de Barros. E por isso, quero lhe dizer, chegou a hora da virada e precisamos de você também. Venha trazer a sua adesão pelos telefones 222-6901, 222-6890. Rua Rego Freitas, 63, no centro da cidade. Você vai nos ajudar a vencer essa eleição. São Paulo não pode mais errar, Ademar para ganhar. Oi, meu Ademar, Ademar, Ademar, o meu voto que ele Brito vai receber. Pois eu sei que se dando o meu voto, amanhã o meu voto só pode render. Rende estrada, hospital, rende escola rural, seu voto rende coisa a valer. Tem decena, tá bom, Ademar, o Brasil já cansou de esperar pra vencer. Vai não vendo meu voto é pra dar. Com meu voto, meu mano, eu garanto Ademar. Aí, bom tempo. PSB, Partido Socialista Brasileiro. Roger Prefeito, uma campanha limpa, com Oswaldo Melantônio Vice, número 40. Estou cansado de ouvir besteira, de canseira, de canseira. Para prefeito em 85, Olê Ferreira, Olê Ferreira. Chega de querer, vote em você, vote em você. Chega de querer, vote em você, vote em você. Estou cansado de ouvir besteira, de canseira, de canseira. Bate sendo em 85, olha a Ferreira, olha a Ferreira. Chega de querer, companheiro, quem nos fala é Roger Ferreira. Quero lhe fazer um apelo. Desta feita, nós temos condições para ganhar esta eleição. Porque o povo decepcionado com o desgoverno que aí está, e não acreditando em Jânio Quadros, porque não pode acreditar em Jânio Quadros, ele escolherá um candidato que tem um programa. Um programa que significa o início do processo de socialização na nossa terra. Porque os problemas criados pelo capitalismo selvagem não serão resolvidos por esse capitalismo evidente, mas sim por ideias novas, como aquelas adotadas pelos povos mais cultos do mundo na Europa Ocidental. O socialismo democrático. E eu quero lhes afiançar que não é votando nos poderosos, não é votando num passado tenebroso como representa o candidato renunciante, que nós vamos obter melhores dias em nossa cidade, com reformas estruturais e criando condições realmente para se poder fazer um grande governo, melhorando, inclusive, os problemas que o povo vem sofrendo nos transportes, na saúde, com a segurança, com a falta de moradia. Só dessa forma nós poderemos melhorar São Paulo. Mas com esses que vêm para estagnar, para continuar na mesma, porque são financiados pelos grandes empresários que não estão interessados no povo, e sim nas grandes obras e nas grandes comissões. Pelas companhias de ônibus, que possuem as melhores linhas da CMTC. Por todos aqueles que estão nos explorando. Se votarem em Jânio Quadros, vão votar no candidato da banqueirada, o candidato dos malufes, dos godorins e outros tais. Por isso eu lhes digo, votem desta feita com os socialistas e não se arrependerão, porque é um programa novo. É verdadeiramente uma revolução em São Paulo. PSD, Partido Socialista Brasileiro. Roger Prefeito. PDC, Partido Democrata Cristão, a renovação política que você deseja, apresenta os seus candidatos à Prefeitura de São Paulo. José Maria Emael, 45 anos, advogado empresário, candidato a prefeito de São Paulo, número 17. Celso Kassab, 43 anos, advogado, candidato a vice-prefeito de São Paulo. Fim das barreiras arquitetônicas, nos prédios, nas vias públicas, que dificultam a locomoção e põem em risco a segurança do deficiente físico. E mais, centros de reabilitação descentralizados em São Paulo e projetados com a participação das entidades representativas dos deficientes físicos. Eleitor de São Paulo, a marginalização do deficiente físico em nossa cidade é consequência da postura dos políticos profissionais que ao longo dos anos têm demonstrado total insensibilidade no que diz respeito à questão social, cuidando apenas, tão somente de seus próprios interesses. Amigo deficiente físico, assumo com você, em nome da democracia cristã, publicamente, o compromisso de fazer com que São Paulo seja também a sua cidade. E você terá, eu me comprometo, o orgulho e a alegria de viver e trabalhar em São Paulo.

desses prefeitos apoiam o senhor Jânio Quadros. Apenas dois nos apoiam. O prefeito Mário Covas, que teve 2 anos e meio para corrigir erros de 20 anos, e o ex-prefeito Figueiredo Ferraz, que foi à época do governo de Lauro Natel, prefeito de São Paulo, e apoia hoje Fernando Henrique, com muita honra para nós, aliás. Todos os outros prefeitos, desde 70 para cá, estão apoiando o senhor Jânio Quadros. Portanto, ele não pode dizer que a cidade está ruim por culpa nossa do PMDB. A culpa são daqueles que o seguem. Dia 15, vote no número 15. Não vamos nos dispersar. Fernando Henrique é o nome, no dia 15. Vamos votar no 15. Quem para para pensar, olha para a cédula, conta até 3, vota no 15. Meu nome é Luiz Carlos. Eu vou votar no Fernando Henrique, que eu acho que além dele ser um candidato bom, né, ele está ajudando muito a periferia. Se Fernando Henrique não dá uma força para a gente, que é da classe média, acho que mais ninguém vai poder ajudar a gente. Dia 15, vote no número 15. Vote no número 15. Quem para pensar, olha para a cédula, conta até 3, vota no 15. Eleitor, voto útil é aquele que você dá ao candidato que apresenta as propostas que você considera mais próximas daquilo que você pensa. Não importa qual seja o candidato de sua preferência, não deixe de dizer que você vai votar nele só porque não está em primeiro lugar na pesquisa. Lembre-se que é você que faz os resultados. Na próxima vez que lhe perguntarem em quem vai votar, diga que é no candidato que vai descentralizar a administração municipal. Diga que votará em Antônio Carlos. Se leva estrela no peito e vai administrar nossa cidade a partir de propostas da população. Se você já está cansado de promessas e não acredita que políticos possam fazer milagres, experimente o PT. A única opção para quem quer São Paulo melhor é votar Suplicy. Vamos lá, vote no 13. 13. Ô, Gabumuro, como é que é? Vai descer do muro logo ou não? Ô, vereador João Carlos Alves, o senhor passando por aqui? Bom, eu ainda não me decidi, tô numa dúvida danada. Mas se o senhor quiser me ajudar, o senhor que vem vindo lá na Zona Sul, o pessoal lá da Zona Sul já decidiu? Vai votar no Suplicy? Sem dúvida alguma, o pessoal da Zona Sul vai votar no Suplicy. Nem só da Zona Sul, como de São Paulo inteiro. Isso é, a vontade do povo de São Paulo de experimentar algo novo, de experimentar algo confiável na Prefeitura de São Paulo. E como vereador de São Paulo, quero me dirigir mais especificamente ao povo da Zona Sul e dizer que Jânio é apoiado por Maluf e sua turma, o Arthur, o Marinho e o Delfim. E o Fernando Henrique é apoiado pelos empresários da Fies, não precisa dizer mais nada. E agora vem o PMDB, que essa história de mutirão e véspera de eleição, isso são soluções demagógicas que o povo não aceita mais. Isso o PDS também fazia e foi rejeitado, como será rejeitado agora também o PMDB. Bom, então, realmente, nesse pessoal aí do PMDB, do PDS, eu acho que eu não vou votar, não. Mas em quem eu vou votar depois eu conto pro senhor, mas só pro senhor, não espalha. Máximo 13! A diferença de tudo que caiu. Fazer renascer o que caiu. A cara e a coragem. Botar o mal pela raiz. Governar sem querer levar vantagem. E ser feliz. Infelizmente sofrer. A diferença de tudo que caiu. Infelizmente sofrer. Sair da rotina é muito bom. Praticar snooker num ambiente sadio transforma seu cansaço em prazer. Monte Carlo, mesas oficiais, bar com bebidas nacionais e importadas. E a certeza de um ambiente tranquilo. Monte Carlo, onde os grandes momentos acontecem. Monte Carlo.